Rádio Nacional. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 18 de novembro, está entrando no ar o Tema Livre. Nós vamos tratar hoje dos 25 anos sem o Muro de Berlim. No dia 6, na verdade, desse mês, completaram-se 25 anos da queda do Muro de Berlim. É engraçado que as pessoas costumam achar que o Muro de Berlim veio logo depois da Segunda Guerra, né? Depois do armistício, essa coisa da rendição. Foi um processo lento, um processo demorado. Até 1961 ainda havia uma certa convivência e nós acabamos com o Muro de Berlim em 1989, mas a gente tem outros muros, e muros mais cruéis até do que o Muro de Berlim. O muro no Oriente Médio, isolando Israel das terras palestinas, o muro que isola os Estados Unidos do México, aquele muro ali na fronteira seca, que são muros que dividem os povos, dividem a humanidade e tornam cada vez mais utópica, cada vez mais difícil a ideia da convivência pacífica, principalmente porque a indústria bélico-militar é uma indústria poderosíssima, uma das mais poderosas. Aqui no estúdio comigo, para nós tratarmos dessas questões todas, estão dois professores, o professor Williams Gonçalves, de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o Bruno Garcia, que é historiador, pesquisador da revista de História da Biblioteca Nacional. Eu vou abrir passando a palavra ao professor Williams, para que ele diga como é que ele vê esses 25 anos sem o muro, se isso, o muro da vergonha, se esse muro, o fim do muro significou alguma coisa para o resto do mundo, além da própria Alemanha, além da unificação da Alemanha. Bom dia, Williams. Bom dia, Luiz Augusto. É uma satisfação estar aqui com você para, e junto com o Bruno, para debater essa importante questão. Pois é, o muro de Berlim, que construído em 1961, no contexto da Guerra Fria, ele foi derrubado. Não é? E, como você bem disse, infelizmente, outros muros foram construídos, não é? Tão vergonhosos quanto aquele de Berlim. Mas parece que nós não consideramos muito esses muros. Fala-se pouco a respeito desses muros. Fala-se mais no Muro de Berlim. Bom, mas a derrubada do muro provocou, naturalmente, resultou em consequências importantes, mas que ainda estão aí. Não, esse não é um ciclo fechado da história, né? A Alemanha ainda luta para se unificar de fato, né? Para integrar de fato a parte leste da Alemanha, aquela que outrora foi a República Democrática Alemã. Ainda há problemas dentro da Alemanha, embora seja um estado extremamente rico, mas há dificuldades na assimilação daquela população, né? E por outro lado, também no plano internacional, podemos dizer que uma nova Guerra Fria está se iniciando, né? Em que a Alemanha, como uma das importantes potências da OTAN, mantém relações cada vez mais difíceis com a Rússia de Vladimir Putin, né? A Rússia que integra uma coalizão bastante ampla, da qual o Brasil participa, que é o BRICS, né? De modo que a política internacional é muito dinâmica, e nós, ao comemorar, né, a queda do Muro de Berlim, nos defrontamos paradoxalmente com uma uma situação internacional que lembra um pouco, né, o período da Guerra Fria. O mesmo cenário, né? Na verdade, nós não temos o muro físico, mas nós temos muros outros que são, depois da queda do Muro de Berlim e do fim daquele comunismo, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, esse negócio todo, o que nós vimos é uma vitória, entre aspas, do capitalismo, que levou a essa nova Guerra Fria, que conduz a esse novo estado de coisas. E aí, Cláudio, Bruno, a gente estava até conversando sobre, antes de entrar no estúdio aqui, sobre os tentáculos mais poderosos da economia que estão por trás. Hoje já não existe mais esse bloqueio ideológico, então existe um outro tipo de bloqueio, um outro tipo de filtro. Então nós temos uma indústria militar bélica voltada basicamente para os conflitos localizados que os Estados Unidos mantém aqui e ali, e outros países também, a própria Rússia, mas também o tráfico internacional de drogas, também o tráfico humano, o tráfico de gente para trabalho escravo, para prostituição, esse tipo de nova economia que gera esse cenário onde nós estamos trabalhando hoje com tanta dificuldade. Eu queria que você partisse daí para a gente entrar no assunto. Bom dia. Bom dia a todos. A gente está falando de uma série de problemas relacionados ao nosso mundo contemporâneo e falando ao mesmo tempo da queda do Muro de Berlim. Eu acho interessante a gente estar discutindo 25 anos do final de um símbolo que foi o epicentro da Guerra Fria, um muro que durou 28 anos, quer dizer, é quase equivalente. De alguma forma eu acho que a gente sente saudade, não do muro em si, mas do símbolo do muro, o símbolo que representou a queda daquele muro. De uma certa forma, eu acho que 1989 e dentro dele a queda do muro significam uma espécie de último momento em que nos permitimos sonhar. De fato, eu acho que o começo da década de 90 é marcado por um enorme otimismo. Afinal de contas, a gente tinha se livrado da iminência de uma hecatombe nuclear, a gente estava se livrando de um mundo bipartido e estava com a esperança de que finalmente pudéssemos construir uma grande nova ordem internacional. Isso se confirma em 93 com um grande encontro de direitos humanos em Viena. A ideia que se dissemina no começo da década de 90 é de consenso, e o que a gente vai assistindo a partir daí é uma espécie de distopia desse sonho. Aos poucos a gente vai aprendendo que talvez a unificação do mundo não seja tão simples assim. Então a gente tem, a partir de 92, entre 92 e 95, um genocídio lá na Europa, um genocídio em Ruanda. A gente tem, a partir dos anos 2000, não só o 11 de setembro, mas um terrorismo internacional. E a gente vai ter certeza de que alguma coisa não deu muito certo a partir de 2008, com essa grande crise econômica. Então, eu acho que o Muro de Berlim serve como um grande símbolo de esperanças que tínhamos no final da década de 80, no começo da década de 90, e que a partir de 92, 93, a gente passa a testemunhar uma certa desesperança, uma certa incerteza com o futuro. E uma incerteza talvez tão difícil quanto a da Guerra Fria, porque na Guerra Fria, de alguma forma, nós tínhamos as coordenadas. Se você fosse de esquerda, você sonhava com a revolução. Se você fosse de direita, você sonhava com um processo de democratização. A política parecia uma alternativa plausível, as ideologias pareciam razoavelmente estáveis. E hoje a gente tem uma certa desesperança e, dentro dela, um conjunto de grandes narrativas que perderam a força, mas a gente se comporta como se elas estivessem intactas. Então é um mundo muito complicado. É verdade. O Williams, o Eric Hobsbawm, que é esse grande pensador que ele estabelece o fim do século XX em 1989 com a dissolução da União Soviética, isso também traz, dentro do que o Bruno está falando, uma reflexão que eu gostaria que você compartilhasse conosco aqui, que é em 1961, quando você cria o muro, que você ali, você instala oficialmente a Guerra Fria, ela está instalada, e no ano seguinte você tem a crise da Baía dos Porcos aqui em Cuba, você vê a Guerra Fria chega à América, da América Latina, de uma forma indelével e permanente, vai durar até o final. nós temos as ditaduras sul-americanas, as ditaduras centro-americanas que foram mantidas em nome dessa Guerra Fria pelos Estados Unidos. Depois nós temos em 89, com o fim desse maniqueísmo bem e mal, o capitalismo e o socialismo, essa coisa, nós temos um processo de redemocratização também aqui na América do Sul, também na América Central, que enseja uma série de ares novos, esperanças, essas coisas que o Bruno classificou depois no final como uma distopia, que a gente vai caindo nisso aí. Hoje eu vejo, por exemplo, Cuba ainda sofrendo boicote dos Estados Unidos em nome de uma coisa que já acabou há muito tempo, e vejo uma reação aqui dentro do Brasil dizendo o Brasil não será Cuba, quando Cuba já não é mais Cuba e não quer mais ser Cuba. Então, como é que a gente vive esse... que é isso? É falta de educação, falta de cultura, falta de quê? Luiz Augusto, eu tenho uma leitura um pouquinho diferente disso, sabe? Eu penso o seguinte, quando o muro vem abaixo e a União Soviética se desfaz, os grandes derrotados, o vencedor foi o capitalismo liberal, o capitalismo neoliberal, mas o grande derrotado não foi o socialismo real, porque se nós pensarmos bem, o socialismo real já havia sido posto em questão desde lá do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956, quando Khrushchev fez a denúncia dos crimes de Stalin. E depois, o fim das ilusões aconteceu em 1968 com o golpe de Praga, né? A partir dali, já não havia mais quem sonhasse com um regime semelhante ao da União Soviética. A União Soviética passou a agir no meio internacional como uma grande potência, mas havia deixado já de ser uma esperança, uma alternativa ao capitalismo selvagem, ao capitalismo liberal. Portanto, o bloco soviético se desmancha com uma enorme facilidade, tanto que aquelas revoluções tornaram-se conhecidas como revoluções de veludo, porque não houve enfrentamento, não houve quem defendesse o regime. Na União Soviética, quando Gorbachev foi sequestrado, o sequestro perdeu a sua razão de ser, porque ninguém o defendeu. Pois é, ele acabou sendo devolvido, desvalorizado. Quem perdeu de fato, né, foi o mundo periférico, foi o desenvolvimentismo, né? Esse que perdeu, fomos nós na América Latina que perdemos, sim, porque sofremos o impacto do capitalismo neoliberal sem nunca termos sido socialistas, né? E aqui no Brasil o efeito foi devastador, porque dissolveu o consenso desenvolvimentista que havia nesse país, né? Em 1930 se havia formado um consenso industrialista, e nos anos 50 se formou um consenso desenvolvimentista que nem os próprios militares questionaram, né? Agora, quando chegamos em 1990, 91, com o governo de Fernando Collor e um pouco depois o governo de Fernando Henrique Cardoso, esse consenso se dissolve completamente. E nós estamos assistindo hoje isso aqui, né, no país. Um país dividido em torno de dois projetos antagônicos, né? Um projeto desenvolvimentista e um projeto neoliberal, né, cujos resultados nós já colhemos no final dos anos 90, que foram desastrosos, né? Então eu penso que os grandes perdedores somos nós. E a questão internacional hoje, né, o grande problema internacional, que vamos dizer está por trás, forma o pano de fundo de todos esses conflitos, é isso mesmo, né? Não é mais o velho socialismo real do tempo da Guerra Fria, mas sim que capitalismo queremos, do capitalismo neoliberal ou do capitalismo administrado? É isso que está em questão, porque o que a China, principalmente a China e o próprio Brasil, apesar de todos os problemas, né, que nós temos, né, é o capitalismo administrado. Essa é a questão, né? É uma questão que não é posta dessa maneira, não é pronunciada dessa forma, mas se nós verificarmos bem, é isso que está em jogo. Sem esses dois modelos, o modelo do capitalismo em que o mercado decide tudo, né? E o capitalismo em que o mercado é domesticado, é administrado com vistas a promover, na medida do possível, uma justiça social. Bruno? Eu acho que a análise é correta. Vale a pena lembrar que o muro... Isso é uma frase de um filósofo francês chamado Jean Baudrillard, em que ele lembra que o muro não caiu, não estourou para fora como símbolo de libertação, mas ruiu para dentro como símbolo de um alto fracasso. E é sempre bom lembrar que a gente comprou uma narrativa durante muito tempo a respeito de uma certa salvação do Ocidente em cima do Oriente, dizendo que finalmente a economia de mercado e a democracia liberal socorreram esses países. Vale lembrar que a década de 80 não foi exatamente uma década muito feliz para nenhum país ocidental, e que a lógica da Guerra Fria estava meio que... já tinha desconstruído a ideia ideológica de que o Ocidente defendia o mundo livre de forma ampla desde a década de 60, 70. Você tem um movimento equivalente nos dois lados do bloco. Você tem, por um lado, o discurso americano, que passa a ser cada vez mais cínico à medida que apoia uma guerra do Vietnã, à medida que apoia as ditaduras da América Latina, à medida que apoia uma ditadura na Grécia, e à medida que seus aliados na Europa continuam sendo ditaduras, como em Portugal e na Espanha. Do outro lado, você tem o mesmo discurso na União Soviética, de que talvez esse mundo livre não seja tão livre depois de 56 na Hungria, depois de 68 em Praga. O que você tem a partir da década de 70 é o crescimento de uma certa demagogia, de um certo cinismo. No Bloco Comunista, isso ficou conhecido como o comunismo gulas, praticado primeiramente na Hungria, chamado a Hungria do Kádár, em que se trocava de alguma forma um conjunto de bens de consumo que até então não estavam disponíveis por uma certa obediência. Olha, fica quieto que você vai ter isso agora. Isso funciona até a década de 90. E, de alguma certa forma, esses dois cinismos se abraçam quando o Oriente, quando esse bloco oriental do comunismo europeu salva a democracia liberal, porque ninguém era tão crente na democracia liberal na França, na Inglaterra, quanto um tcheco em 1989, quanto um polonês em 1990. Então, de alguma certa forma, a idealização que eles faziam da democracia liberal foi igualmente importante para ela aparecer como grande vencedora. Mas o que vence é uma certa forma política quase cínica, tanto que eu considero o grande livro do período A Crítica da Razão Cínica, do Peter Sloterdijk, que é de 83, mas é alguém que está entendendo aquele clima. Já está olhando um pouquinho adiante. É interessante esses aspectos que vocês estão levantando, porque nesse cenário que nós temos da Segunda Guerra para cá, nós temos os estados europeus do welfare states, né? Aqueles estados do bem-estar social que desenvolveram previdências sociais ótimas, que mantinham, né, uma aposentadoria precoce, pessoas ganhavam bem, esse tipo de coisa que foi falindo ao longo do tempo. Nós tínhamos um bloco comunista, socialista, bem definido, bem claro, e o capitalismo aqui também muito bem definido. E hoje esse negócio ficou todo misturado de tal maneira que você tem a China como híbrido de um regime comunista mais capitalista, feroz capitalista na economia do que qualquer outro. E, ao mesmo tempo, você tem os Estados Unidos com o Obama tentando fazer um arremedo de saúde pública, ou seja, cada americano tem direito a ter o seu plano de saúde, pelo menos, que é uma maneira de você mitigar problemas históricos da construção da sociedade americana, que é esse capitalismo mais selvagem. E nisso aí, mais uma vez, Williams, quem sofre é a gente, né? Porque a gente é que fica pegando as rebarbas, tanto de um lado como de outro. A gente é que compra os produtos ruins da China e, ao mesmo tempo, importa os modelos falidos americanos que nos são impostos, né? Como é que é essa situação hoje para vocês? Olha, eu vejo a questão da seguinte maneira. Essa luta que você mencionou do presidente Obama para construir um sistema de proteção à saúde pública, né, para os mais pobres nos Estados Unidos, isso é uma coisa emblemática, porque os Estados Unidos hoje, a despeito de ser a maior potência, o estado mais rico do mundo, tem uma estrutura de distribuição de renda de terceiro mundo. A distância entre os mais pobres e os mais ricos é uma distância semelhante à do Brasil, né? O projeto da grande sociedade do Lyndon Johnson, isso foi, já se dissolveu há bastante tempo. Eles têm uma renda monstruosa, mas a distribuição é de país pobre, de país periférico, porque no período do George Bush, começando o Reagan, né, e depois culminando com George Bush, foi um período de capitalismo sem controle, que nunca é sem controle, né? A questão é de quem controla, né? Então o controle pelos mais ricos levou a essa ação. Já a China não. A China faz um caminho inverso, não é? Quer dizer, os chineses perceberam muito bem, quer dizer, perceberam antes dos soviéticos, não é? Porque o processo no bloco soviético começa com Gorbachev. É, começa com Gorbachev, com a perestroika e com a glasnost, né? Mas os chineses já tinham começado o seu processo muito antes, em 1978, com Deng Xiaoping. E o que se percebeu é o seguinte: você não pode privar um homem de sonhar. O hiperrealismo do mundo soviético, ele não funciona. Nós sabemos disso. O indivíduo ganha 3 salários mínimos, né? Mas ele se sente assim extremamente recompensado, feliz e ir ao shopping center e ver uma Mercedes-Benz, um Jaguar, uma Ferrari reluzente na vitrine. Ele jamais, né? Ele jamais comprará aquele bem, não é? Mas a ideia de que aquele bem está ali disponível para quem puder pagar, isso tem uma atratividade muito grande, né? E os chineses entenderam isso, né? E a proposta chinesa é o seguinte: é o Estado garantir um piso, né, de vida, um trem de vida digno para as camadas mais baixas da população, falando em termos de renda, naturalmente, né? Então o Estado chinês, né, nesse capitalismo interventor, né, intervém para garantir as camadas mais baixas um trem de vida. Agora, daí para cima, quem quiser pode enriquecer. Se vira, enriquecer à vontade, né? Como, aliás, enriquecei-vos. Como, aliás, enriquecem, né? Na China. Exatamente, né? Quer dizer, há uma diferença do capitalismo norte-americano, que abandona completamente o que eles chamam os derrotados, não é? Os falidos. Losers. Esses são os losers, são perdedores. Abandonados completamente. Na China não há isso. Há fortunas, né, extraordinárias, porém, né, o trem de vida das massas populares está garantido num patamar de dignidade, né? Essa é a alternativa que nós nos encontramos hoje. Pode ser que no futuro seja diferente, mas hoje, né, a gente vive o presente. Então, hoje as alternativas que oferecem são essas duas. O legal da China é que eles condenam a morte os corruptos também no governo, né? Interessante isso também, que é uma maneira de você controlar o capitalismo. Você impõe uma regra bem rígida, ética, do Estado. E nós temos que levar em conta o seguinte, que é uma outra civilização, né? É outra conversa. É uma outra cultura. Aliás, a pena de morte, eles não têm culpa, porque eles não são cristãos, né? Não há esse problema da culpa. Eles não têm a culpa judaico-cristã. Não tem. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante, até queria que você puxasse também e comentasse isso, Bruno. Ele lembrou do Deng Xiaoping, e eu lembro da política do ping-pong, da reaproximação dos Estados Unidos com a China no tempo do Nixon. E o Nixon mandou uma equipe de jogadores de basquete, da outra equipe de ping-pong para a China, naquela aproximação. E foi um repórter da Newsweek, que era então a segunda revista mais importante dos Estados Unidos, e conseguiu, por ser da Newsweek, não da Time, conseguiu uma entrevista com Deng Xiaoping. E no meio da entrevista, aquelas coisas de americano, o americano sempre faz umas perguntas, né, fora do script. Ele perguntou para o Deng Xiaoping: o que é que o senhor acha que teria acontecido do mundo se, ao invés do presidente Kennedy, tivesse sido assassinado o premier Nikita Khrushchev? E aí o Deng Xiaoping, que fumava um cigarro atrás do outro, deu uma longa tragada e disse para ele: o senhor Onassis não se casaria com a viúva Khrushchev. Que mostra bem, parece uma piada, mas é uma metáfora, é uma brincadeira do Deng Xiaoping, que tem um fundo absolutamente verdadeiro nesse xadrez geopolítico, né? Que é interessante esse negócio. Queria que você tocasse desse intervalo comercial brincalhão aqui. Eu acho que a lembrança que eu tenho, não pessoal, mas desse momento, é de uma certa genialidade do Kissinger em transformar o que se chama em relações... Eu não sou exatamente da área de relações internacionais, mas eu fiz algumas coisas. É chamado de balancing, quando ele transforma a China numa espécie de interlocutor plausível para o debate e obriga a União Soviética a fazer concessões para voltar a ser esse interlocutor principal. De uma certa forma, essa discussão sobre a China me lembra dois grandes credos liberais que renascem depois de 89 e que são dificilmente desmistificados, mas que de alguma forma eles não estão mais tão presentes. O primeiro, o de que democracias não fazem guerra. Então a gente está livre de guerra já que o mundo está se unificando. O segundo, algo que eu tive contato ainda quando com professores tchecos no começo dos anos 2000, a ideia de que democracia e livre mercado caminham juntos, um depende do outro. Ora, isso foi absolutamente desacreditado pela China, pelos tigres asiáticos, por Singapura, que é a ideia de que o capitalismo pode ser muito mais eficiente com um Estado mais controlador. Isso é alguma coisa que não tem volta. Não tem volta. E se a gente for verificar o crescimento da presença do Estado, em alguns lugares a gente nota a presença do Estado na economia exclusivamente, mas se a gente for pensar no modo mais geral, a tecnologia de controle populacional que os Estados têm hoje, que é infinitamente superior ao que os totalitários tinham na metade do século XX, se você pensar no escândalo da espionagem, se você pensar em todos os instrumentos de controle, esse Estado está exatamente muito mais presente do que sempre foi. Muito mais atento, muito mais presente. A ideia de que o Estado, ele não é desregulado, ele regula áreas muito particulares. Ele regula muito, né, na verdade. Ele não é desregulado, mas ao contrário, ele regula demais até, não é isso? É bastante. Gente, nós estamos aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, você está acompanhando o Tema Livre, hoje nós estamos aqui divagando sobre o fim, a queda do Muro de Berlim há 25 anos atrás, mas você já percebeu que nós estamos viajando nessa maionese aqui em vários goulashes e vários chucrutes e outros aí. E eu volto a citar esses exemplos da culinária alemã, porque a Alemanha hoje ela desempenha um papel importantíssimo, que o William tangenciou aqui ainda há pouco, não só no cenário europeu, onde ela é a economia mais forte, mais uma vez a Alemanha tem um papel geopolítico e político mesmo, importantíssimo e vital até, para o equilíbrio dessas forças que incluem Estados Unidos, França, Rússia e tudo mais em volta aí. Como é que você vê isso, William? Bom, mas isso estava previsto desde o momento em que o Muro de Berlim caiu, porque quando se fala em reunificação da Alemanha, está-se a usar uma metáfora, né? Quer dizer, uma metáfora que já havia sido usada quando da formação do Estado alemão, né? Fala-se da unificação da Alemanha, né? Obtida em 1871, que na verdade nada mais foi senão a conquista da Prússia sobre os Estados alemães. E depois, em 90, nós temos, mais uma vez, a Alemanha conquistando a outra parte. Isso causava muito temor aos demais estados europeus, né? Que era um renascimento da grande Alemanha, da Alemanha forte, que tantos problemas havia causado a Europa, duas guerras mundiais, né? E inclusive havia uma questão muito importante na época, foi intensamente discutida, que era o seguinte: o que fazer com a OTAN, né? A OTAN perde a função, os americanos ficaram muito preocupados com isso, né? No entanto, todos defenderam a manutenção da OTAN, porque a manutenção da OTAN era uma forma de manter os Estados Unidos na Europa e exercer um controle sobre a Alemanha. Segurar a Alemanha. Exatamente. Mas o que nós vemos hoje é que esse modelo vem sendo questionado na realidade, porque a União Europeia entrou em profunda crise, né? Quem deu as cartas foi a Alemanha, né? Que disse como deveria se administrar a crise. Até a Grécia. É. O que a Grécia tinha que fazer? Não, o que a Grécia, no caso da Grécia, ali foram os bancos alemães, salvar os bancos alemães e largar os gregos para lá, que eles estavam atrapalhando os bancos alemães. Então, agora, Luiz Augusto, eu penso o seguinte: essa questão é muito importante, mas eu fico assim muito impressionado com a capacidade que há aqui no Brasil de nós eludirmos, de nós ignorarmos, né, o que de fato está acontecendo com a participação nossa nisso, né? Porque hoje nós temos um embate formidável entre as forças do Ocidente, ou da OTAN, e o BRICS. O Brasil é parte do BRICS, é parte importante do BRICS, e aqui no Brasil se trata o BRICS, sei lá como, uma notinha no pé de página, né? Você consulta as páginas, os sites dos think tanks, né? Das organizações norte-americanas, eles estão preocupadíssimos com o BRICS, com a criação do Banco de Desenvolvimento do Sul, essa reunião... E nós aqui, como se não fizéssemos parte disso, uma coisa impressionante. A cúpula que foi realizada em Fortaleza teve muito mais repercussão e até hoje repercute lá fora do que aqui dentro. Mas isso é um fenômeno também típico dessa imprensa brasileira, que é a imprensa hegemônica, de pensamento único, que é a imprensa tucana, que é esse tipo de coisa, que é o outro estado, é o outro lado da história. Agora, já que você falou desse papel importante da OTAN e da mudança que a OTAN deveria, quer dizer, da nova utilidade da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, você vê o FMI, que é na economia, como é que está desde o Michel Candeci, que já tem tempo que ele foi diretor-gerente do FMI, que ele vinha dizendo isso. Ele chegou a levar o Bonovox numa reunião do FMI, porque o Bonovox dizia isso para ele, os dois tomando um Irish Coffee, lá ele dizia isso para eles: tem que mudar, o FMI não pode continuar assim. E parece que há uma cada vez mais flagrante que o Fundo Monetário Internacional, ele não pode continuar da maneira que ele é. E hoje ele socorrendo as economias europeias, como socorreu as economias latino-americanas. O Brasil, para lembrar essa situação sua, que você lembrou aí, Williams, o Brasil se livrou do FMI, que era uma coisa histórica, um jugo histórico. Você se lembra da imprensa brasileira, como é que dizia: chegou Ana Maria Ju, chegou a emissão do FMI com fulano de tal, e os caras vinham e entravam no Banco Central, faziam aquelas reuniões de 2-3 dias, faziam um relatório, o Brasil puxava a orelha do Brasil, um negócio absurdo, vexatório. mas o FMI está aí do mesmo jeito, só que agora ele socorre outra coisa, ele é moldando a economia, ou não? Eu acho, eu tenho uma grande dificuldade tanto com a FMI quanto com a ideia dos BRICS, sobretudo no que diz respeito ao paradigma do crescimento econômico como grande modelo de sociedade. É, a Alemanha... A ditadura do PIB. Pois é, porque a Alemanha é um dos grandes... Eu morei 3 anos na República Tcheca e 1 na Áustria. Eu nunca li no jornal nenhuma notícia que fora do caderno de economia, nunca vi manchete primeira capa com quanto o país está crescendo. Nunca vi ninguém discutir na rua. Nunca é o grande assunto. A explicação é relativamente simples. Países com uma certa igualdade social, com melhor distribuição de renda, são menos reféns do crescimento econômico. É, quem está chamando atenção para isso no Brasil hoje é um antropólogo, é o Viveiros de Castro. Sim. Por quê? Porque é impossível crescer para sempre. Porque é impossível viver essa obsessão histérica que tem Brasil, China e Índia de crescer muito. É impossível que a gente tenha que ler no jornal todo dia que o Brasil não cresce e que a crítica da oposição é que vai crescer com eles e que a situação fala que vai crescer melhor. O problema não é só de crescimento, o problema é de distribuição de renda. É, eu estava na Áustria em 2008, quando a crise estourou. A crise americana. A crise americana subprime. Que virou europeia em 2 segundos. Claro. Não, e que saiu pelo mundo, né? E que acabou com uma geração de jovens trabalhadores na Espanha, na Irlanda, em Portugal, na Grécia. Se segurou de alguma forma em países como Suécia, Alemanha, Áustria, não só por um Estado social sólido, mas sobretudo por essa distribuição de renda. E eu lembro que nos primeiros meses a discussão no Brasil girou em torno daquilo que ficou conhecido na Europa como austeridade. Porque a Alemanha tem um discurso para a União Europeia e outro para dentro. A Alemanha praguejou austeridade para a Grécia e para a Irlanda. Mas internamente o Estado Social alemão segurou a situação legal. É, no Brasil a discussão era se a austeridade pregava ou se a gente investia. O que se fez no Brasil foi algo muito parecido com o que foi feito nos fortes estados sociais europeus. Em 6 ou 7 meses, o Brasil saiu na capa da The Economist, a principal revista de economia do mundo, dizendo que o Brasil decola no momento em que a economia estava parada. Mas o Brasil decolou justamente por um processo relativamente recente de distribuição de renda e pelo fortalecimento de mercado interno. Não porque estava crescendo muito mais do que todo mundo. E pela crise lá fora também. Exato. É, quer dizer, o cenário internacional favorecia essa decolagem do Brasil. E o Brasil, por uma política social, econômica, de continuada, que eu acho que esse negócio aqui é o grande mote dessa discussão do Brasil hoje, né? É, essa discussão do crescimento. O dólar chegou a 2,60. Ué, o dólar tem que ir a 3, cara. O dólar está irreal. É, eles dizem isso, sabe? O Manteiga diz isso. Olha, a gente vai segurar isso aqui até janeiro. Janeiro vai ter que zerar, vai ter que começar um ano novo, vida nova. Como foi com o Fernando Henrique? Como foi? Mas essas coisas, graças à ignorância em que é mantida a opinião pública, essas coisas se tornam importantes. É, e você, as pessoas são contra a empregada ter carro, a empregada ter carteira assinada, são contra a babá entrar no clube. Eu vejo isso aqui no Tema Livre diariamente, as pessoas vêm aqui e reclamam esse tipo de coisa. Quer dizer, é difícil você vencer essa mentalidade ou não? Eu tenho uma visão diferente disso. Eu acho que a questão do desenvolvimento continua sendo a questão central do Brasil. Nós não podemos comparar o Brasil com os países da Europa, não é? O Brasil é um país em construção. O desenvolvimento para nós não é uma ideia abstrata. O desenvolvimento para nós é mais ferrovia, é mais estrada, é mais escola, é mais hospital, é criação de infraestrutura para levar o conforto das zonas urbanas no litoral para o interior. Então, o desenvolvimento é uma questão concreta, não é? E a inclusão social, ela só se dá, não é, mediante a escolarização, a educação e a vida com dignidade, com saúde pública, com saneamento básico, não é? E isso depende do crescimento. Isso depende da geração de emprego, geração de emprego na indústria, não é? a indústria. É necessário fazer crescer a indústria, sim, porque é a indústria que impulsiona a tecnologia, que se conecta com a universidade, com a pesquisa, com a instrução, né? Nós não podemos comparar o Brasil com a Bélgica, né? Como já se fez aqui, o economista fez a gracinha de falar brasileiro. Belíndia. Isso é uma gracinha que atrai os cínicos, não é? Mas não fala da realidade. O que a Bélgica é o que é a Índia. A Bélgica já construiu todas as estradas que tinha que construir, já construiu todas as ferrovias que tinha que construir. Sem falar, né, que a Bélgica é do tamanho de um caroço de azeitona. A Bélgica pode crescer 0,5 por ano, que não tem problema, porque a infraestrutura já está toda feita. Não é o nosso caso. Nós temos que crescer, sim, tem que gerar emprego, sim, né? E claro, distribuir renda. Daí a necessária intervenção do Estado, porque não é o mercado que vai distribuir renda. O mercado não distribuiu renda em lugar nenhum, em momento algum. Tudo que foi conquistado na Europa em termos de bem-estar social o foi mediante revoltas, revoluções e guerras. Lutas populares, né? Tem que sair é o povo na rua. Exatamente. É o que dizem aqui, né? O que vem dizendo aqui, as pessoas dizem isso aqui. Só que o povo não está acostumado, né, com essa coisa. As pessoas pedem. Outro dia teve um professor, um engenheiro aqui, ele dizendo que o caseiro negro, não sei lá, disse que tomava umas cachaça e parava na delegacia, invariavelmente. E o delegado batia nele. E ele chorava, reclamava, foi reclamar com ele. Ele disse: vem cá, por que você não dá queixa? Aí ele disse: não, ele achava que o delegado tinha o direito de bater nele. Entendeu? Quer dizer, essa relação social viciada é muito. Dominante no Brasil. Então, você botar o povo na rua, dizer que o povo ocupa a rua porque a rua é do povo, a praça é do povo, é o céu é do condor, o nego nem sabe, pensa que condor é coisa para analgésico, não é para pássaro. Esse tipo de raciocínio dificulta muito, né, a gente sair dessa inércia que a gente está. A gente está falando exclusivamente aqui daquilo que talvez seja o fator mais importante e que veio à tona, talvez não na maneira mais enfática que deveria desde o ano passado, que é a de esfera pública. Que é um problema imenso de esfera pública, de participação popular. A gente teve, ano passado, talvez alguma coisa que nunca... Eu não sou grande especialista em história do Brasil, mas eu acho que eu nunca tinha visto isso, nunca tinha testemunhado isso. De alguma forma, a nossa independência foi uma independência conservadora. A proclamação da República foi uma proclamação conservadora. Os nossos processos de mudança são contra-revolucionários. E, de alguma forma, a gente tem uma sociedade civil extremamente mobilizada. Bom, falando de história especificamente, a gente tem no contexto europeu um Estado moderno, criado no século XVIII e XIX, a partir de uma classe emergente, que é a burguesia. A burguesia foge um Estado e um regime de representatividade para ele no século XVIII e XIX. No Brasil, a burguesia é criada pelo próprio Estado. Quer dizer, o burguês brasileiro é um invertebrado. Exato. Ele é fundado pelo Estado e o Estado cria um conjunto de amarras em torno da sociedade civil que deveria ser, por definição, antagônica a ele, deveria ser reguladora do Estado, de uma forma muito opressiva. Então, quais são essas instituições, por exemplo? Vamos pensar em sindicato. Ok, mas os sindicatos, eles tiveram uma relação estreitíssima com o Estado desde a era Vargas. Eles crescem loucamente durante a ditadura. E hoje em dia, sindicato é sinônimo de plataforma política. E o sujeito que é líder de sindicato é um futuro candidato potencial para deputado estadual, para deputado federal. E as alianças deles não são com a classe, são com os próprios políticos. O exemplo no Rio de Janeiro foi ano passado, quando o sindicato dos garis, o sindicato dos motoristas de ônibus, fizeram parcerias com a prefeitura antes da greve, em nome da possibilidade da prefeitura dizer que aquelas greves eram ilegítimas. Porque o sindicato não tinha aprovado. O sindicato já tinha um acordo prévio. Pensa na segunda estrutura, pensa na academia, na universidade. A universidade brasileira é estupidamente dependente do Estado. Quem decide os programas que vão receber verba e os que não vão receber verba? Quem decide os temas que vão ser estudados e os que não vão ser estudados? É o Estado. É a verba do Estado. Pensa na imprensa. 70, 80% controlada por quê? 8 famílias? Isso não é sociedade civil. O papel, isso não é esfera pública. O papel é isento de imposto, né? Papel de imprensa, quer dizer, os benefícios, né? A concessão de televisões, que concessões que são hereditárias, viram capitanias hereditárias, né? Esse tipo de coisa. Isso é verdade. Essa discussão também é uma discussão que a gente precisa ter. Eu queria até jogar a luz agora para essa questão. Por exemplo, hoje nós estamos vendo esse negócio da Petrobras. Ontem me impressionou muito. Um cara intermediário que fez um acordo, para devolver 90 bilhões de dólares, 252 milhões de reais, que ele roubou. E ele é um intermediário, ele é tido como o braço direito do cara que está foragido, que está acima dele. Quer dizer, esse é uma escala siderúrgica. Isso é uma escala que a gente. Isso você diz isso lá fora, eu me lembro quando o Lula lançou o PAC. Isso foi notícia no mundo inteiro porque era um programa de 230 bilhões de dólares. E era uma coisa digna de destaque no noticiário econômico internacional e social e político também. Aí a gente vê agora que o cara fez um acordo, não foi com ela, foi fez um acordo. Eu vou devolver então aqui 90 milhões de dólares. Falando a respeito disso, eu acho que essa é uma coisa muito... muito problemática, é uma questão muito difícil, e para enfrentá-la tem que saber equacioná-la, viu? Porque o PAC, ele é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Você não pra tem... aquilo que você estava falando claro, antes, né? Você não tem desenvolvimento se você não tem infraestrutura, se você não gera energia elétrica, se você não tem estrada, se você não tem ponte. E esse tipo de corrupção, nessa escala ciclópica, como você falou, isso conspira contra o desenvolvimento, não é? Nós temos aí uma questão de corrupção, né? Que infelizmente está enraizado na nossa cultura, porque o cidadão, chamado cidadão comum, costuma criticar a corrupção em grande escala, mas ele não tem nenhum escrúpulo de furar uma fila, de avançar o sinal, essas coisas que a gente... Subornar o guarda, essas coisas todas. Agora, essa corrupção aí, ela é uma corrupção que conspira contra o desenvolvimento do país, né? Isso é uma coisa muito, muito séria, e isso não pode comprometer o projeto não pode. Mas isso tem que ser combatido com toda... Vocês acham que a gente consegue debater? Vocês acham que a gente consegue nesse ritmo que a gente vai, com essa disposição que parece que está vendo do Ministério Público, da Polícia Federal, independentemente dos interesses políticos que sempre há, e do próprio governo federal que vem dizendo, não, vamos lá, vamos punir. Vocês acham que a gente tem um cenário favorável a desmontar isso? Eu penso que isso depende muito das lideranças políticas, evidentemente não comprometidas com esse processo. Quem é que está na lista, né? Quem é que está na lista? Claro, né? Porque as empreiteiras elegeram 260 deputados, né? E depende muito também do povo, da sociedade, né? As pessoas já se manifestaram. Gente, nós vamos caminhar para o final do programa, eu queria que cada um fizesse uma intervenção de 2 minutinhos, começando agora aí com o Bruno Garcia, pesquisador da revista da História, revista de História da Biblioteca Nacional, historiador. 2 minutinhos para sua despedida. Eu agradeço o convite. Eu acho que se tem uma coisa que a gente aprendeu aqui nesse debate é que o Muro de Berlim é algo que de alguma forma divide a nossa história contemporânea. De uma certa forma, entre antes e depois, e esse depois significa uma discussão ampla sobre, pelo menos a partir do que a gente conversou, sobre sociedade civil e modelos de desenvolvimento. Eu acho que o grande, terminando essa discussão a partir do que a gente falou em menos do Muro de Berlim, eu acho que a nossa grande discussão gira em torno desses dois pontos, entre sociedade civil, já que o Muro de Berlim significou a emergência de uma sociedade civil diante de um Estado totalitário, e modelos de desenvolvimento a partir de um modelo que funciona de certa forma em países europeus e que não vejo por que não funcionar aqui. Você sabe qual é a principal estatal que mais dá dinheiro na Áustria, um país rico? A madeireira. A floresta cresceu 53% nos últimos 20 anos. Então a ideia de que um Estado social pode existir, ela pode ser perfeitamente amparada num crescimento econômico, E desenvolvimento sustentável. Está faltando água em São Paulo. Está acabando água aqui. Então, assim, a ideia de que o capitalismo é ceifador, ele pode ser. E o nosso modelo tem sido. Mas é possível ter um capitalismo mais ciente de uma questão social, aqui pra gente é inevitável, e a grande discussão no mundo hoje é sobre desigualdade, tá aí o livro do Thomas Piketty para falar disso, e ao mesmo tempo a ideia de um crescimento sustentável. Os dois lados são amplamente compatíveis. Eu achar o caminho. E aí, respondendo a sua pergunta, se tem algum caminho, se eu vejo saída, aqui eu não vejo. Não. William, é com você agora. Bom, eu penso que a discussão... Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. E o tempo passou rápido, né? É errado. Exato. Mas, o tempo passa rápido quando a gente está se divertindo. Pois é. Eu penso o seguinte, a questão do muro, da queda do muro de Berlim, é muito interessante para nós pensarmos o seguinte, não é? As coisas nunca estão resolvidas. A realidade é dinâmica e contraditória e estamos sempre diante de alternativas, de escolhas a fazer, não é? A Guerra Fria, resultante da Segunda Guerra Mundial, passou e nós vivemos hoje uma nova guerra, não nos livramos da guerra. E a grande guerra que nós travamos hoje é a guerra pelo desenvolvimento do país. E há obstáculos formidáveis, né? Há inimigos externos, há inimigos internos contra o desenvolvimento, e eles têm que ser claramente identificados, eles têm que ser vencidos, né, para que o processo continue evoluindo naquela direção que todos nós desejamos, não é? Uma maior renda, com maior distribuição, com justiça social, um país mais equilibrado e portanto que essas mazelas que tanto nos incomodam, elas sejam paulatinamente superadas, afastadas, e temos uma sociedade, portanto, mais igualitária. E você é otimista, pessimista ou realista? Não, eu só posso ser otimista. Porque veja, eu já debato essas questões há muito tempo e nós não caminhamos para trás, não é? Quem pensa o que foi o Brasil e o que é hoje, nós vemos que avançamos bastante, avançamos muito. Nós temos é comum de nós ficarmos concentrados nas nossas mazelas sociais, no nosso dia a dia, mas quando nós consultamos, né, o que os pensadores dos outros países, das grandes potências, vamos dizer assim, e todos consideram o Brasil um país fundamental, o Brasil um interlocutor válido, necessário para o equacionamento de todas as grandes questões mundiais, né? Portanto, eu sou otimista, só que a história o processo não avança em linha reta, né? Não ajuda muito, né? Às vezes parece, vai evoluindo assim a moda do Garrincha pela ponta direita, né? Quando você pensa que vai, para um pouquinho, mas depois corre, avança. Eu sou otimista, sim, nós avançamos muito, né? Quando olhamos para trás, nós podemos verificar que avançamos muito e vamos continuar avançando, tem certeza. Você sabe que uma das coisas que mais falaram durante o segundo turno da campanha eleitoral era de que a volta ao passado, né, a eleição do Aécio significaria a volta ao passado, ao mesmo tempo em que o slogan da campanha da Dilma era "muda mais", ou seja, a mudança era ela, não era o outro que dizia que era mudança. E nada disso era verdade, né? Nem haveria volta ao passado, porque, como você falou, não se repete nas circunstâncias, né? Como tampouco o muda mais é muda mais, ele tem que mudar melhor, tem que mudar com qualidade essa coisa aí, aprofundar. Gente, olha, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Nós começamos hoje sobre os 25 anos da queda do Muro de Berlim. Um bom dia para você. Amanhã, às 10h05, o Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo.